seus olhos, preste atenção. Não fica com quem só quer ferir seu coração. Você é tão linda, encanto, sedução. Vem ficar comigo, amor, não diga não. Aquele cara que só te faz sofrer, te machuca e te maltrata e só você não vê que ele não foi feito pra você. Saiu cedo pra balada, te deixou sozinha, ainda fica comentando com sua vizinha. E você não é mulher pra casar. Ô linda, ô linda, volte para mim. Ô linda, ô linda, eu quero te fazer feliz. Ô linda, para mim. Oh linda, oh linda, eu quero te fazer feliz. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Abre os seus olhos, preste atenção. Não fica com quem só quer ferir seu coração. Você é tão linda, encanto, sedução. Vem ficar comigo, amor, não diga não. Aquele cara que só te fez sofrer, te machuca e te maltrata e só você não vê que ele não foi feito pra você. Saiu cedo pra balada, te deixou sozinha, ainda fica comentando com sua vizinha. E você não é mulher pra casar. Ô linda, ô linda, volte para mim. Ô linda, ô linda, eu quero te fazer feliz. Ô linda, linda, volte para mim. Ô linda, ô linda, eu quero te fazer feliz.